ml 3,39. Salsicha Beef Puff quilo 4,99. Linguiça calabresa quilo 16,98. Alcatra peça inteira quilo 29,98. Oferta mais economia. Uma lavagem perfeita 1,600 12,98. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Beba com moderação. Netinho, a música não para. Agora no Tim Pré-Top você tem Deezergol grátis. São milhões de músicas sem anúncios e sem descontar da sua internet. É Tim Pré-Top, mas pode chamar de Tim Pré-Rock, ou Tim Pré-Funk, ou até Tim Pré-Sertanejo. E você ainda tem 8 GB e WhatsApp por R$15 por 15 dias pra curtir muito. Quem compara, vem pra Tim. A Copa Táxi, preocupada com a segurança dos seus clientes, disponibiliza carros novos, totalmente higienizados ao final de cada corrida, com protetores separando o passageiro do motorista. E agora, testa quinzenalmente todos os seus motoristas para a detecção do Covid-19. Os exames são realizados pelos Laboratórios Integrados Veus, empresa especializada no atendimento drive-thru, onde você faz o seu exame sem sair do carro. Peça já o amarelinho da Tupi, 3288-4343. Pensou em táxi? Peça Copa Táxi. Na Dicenza tem cimento, caixa d'água e tudo que precisar. Ferramenta, acabamento e muita oferta de arrasar. Na Dicenza tem, pode vir que tem, avisa lá que tem. Na Dicenza tem tudo o que você precisa, da construção à reforma, na Dicenza tem. Na Dicenza tem. Acesse ofertasdecenza.com.br e compre também por WhatsApp. A Rio Pax é o clube de benefícios Família Tupi, sensibilizada com esses momentos difíceis que estamos passando. Comunica aos familiares que, em caso de falecimento, a Rio Pax não cobra despesas com serviços funerários. Para tanto, basta adquirir um plano de assistência familiar Rio Pax no momento do falecimento, sem limite de idade, sem carência e sem taxa de adesão. Evite despesas adicionais no momento do falecimento. Garanta essa tranquilidade a partir de R$2 por dependente. 2187-1100. 2187-1100. Nem tudo que é Pax é Rio Pax. Para sua segurança e tranquilidade, exija Rio Pax. Dê flores a quem você ama. E ninguém entende mais de flores que o Álvaro da Camélia. A Camélia Flores, há 55 anos florindo Rio de Janeiro. Ligue 2224-9966. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores. 2224-9966. Quem dá flores, colhe sorriso. Eu quero falar com você, meu amigo, que já está com 65 anos ou mais. Você sabia que você tem direito a um salário mínimo, mesmo não tendo contribuído o suficiente para se aposentar? É isso. A gente não está acostumado com notícia boa. Quando tem uma, a gente até desconfia, né? Mas é a pura verdade. Você tem direito a um salário mínimo, mesmo não tendo contribuído o suficiente para se aposentar. Ligue para o escritório do Marcelo Manhães e se informe. 3005-2090. 3005-2090. O Marcelo Manhães agora tem 3 escritórios. Um na Taquara, um em Alcântara e outro no centro, que é o que ele mais antigo. 30, é sempre o mesmo telefone. 3005-2090. Super Rádio Tupi. Ah, eu juro que vi, é claro que vi mesmo. Eu juro que vi, eu vi sim, eu juro que vi. Eu vi, olha que eu vi, hein. Eu juro que vi. É, eu juro que vi hoje, eu vou começar falando de mim. Eu vi, eu juro que vi. Acordei e vi meu diretor me ligando pra cá. Marquinhos de Diácono, para me dar essa missão de fazer o programa Cidinha Livre. Meu Deus do céu, eu não acreditei, porque tem coisa que você vê assim e não acredita, né? E eu estou muito feliz, muito agradecido mesmo aqui pela oportunidade de fazer o programa Cidinha Livre, esse programa que é um programa tão tradicional, uma comunicadora maravilhosa. A gente fica assim, claro, nervoso, né? Para substituir alguém como a Cidinha não é fácil. Quero aproveitar para dizer que a Cidinha tá bem, ela só se sentiu um pouco mal hoje, ele teve uma crise de labirintite. Isso acontece, mas estará de volta logo, logo, muito provavelmente amanhã. É por isso que você está aqui comigo hoje, né? É comum você estar comigo a qualquer hora, né? De vez em quando eu apareço, né? Essa crise de labirintite dela começou domingo naquele jogo no Flamengo. Ah, será que foi isso? É possível, né? Então olha aqui, gente, tranquilizar os ouvintes da Cidinha, que está tudo bem, não é Covid. Porque hoje ninguém pode passar mal, né? Passou mal, o pessoal já pensa logo que tá com Covid, tá? Graças a Deus, não é nada disso, né? E ela logo, logo estará de volta. Tava até espalhando que o Lázaro morreu de Covid. É, falaram isso, né? Meu Deus, já falaram cada coisa. Mas é isso aí, mais um Osmar de Duque de Caxias. Jura que viu, que será que o Osmar viu? Fala, Osmar. Eu juro que vi a famosa rodoviária velha de Caxias, tudo no escuro à noite, tudo apagado, morcego voando sobre nossas cabeças e ratos fazendo a festa entre nossas pernas. Olha, tá um horror, está abandonada a rodoviária velha de Caxias. Eu juro que vi. Gente, mas ele acabou de narrar uma cena de terror, filme de terror. Rato passando, morcego, escuridão, Maurício Menezes. É, porque ele pediu para economizar energia, né? Ah, é verdade, isso é isso. O pessoal levou a risca, né? Já começou logo, né? É isso aí, tem mais um, eu juro que vi. Com quem? Maurício Menezes, você sim, jura que viu o quê, Maurício? Olha só, ontem quando eu saí daqui, a gente quando faz o programa aqui da Cidinha, né? A gente almoça 3:30 PM, por aí assim, né? Aí eu fui almoçar com um amigo meu, o Sérgio Arguilles, ele é um agente de turismo internacional, o cara viaja o mundo todo. E ele aposentou agora. Aí falou, Maurício, eu te chamei para almoçar que você não vai acreditar. Durante o almoço, nós contamos, o telefone dele tocou 42 que vezes. Que isso? Quanto tempo vocês levaram para almoçar? 2 horas e pouco. Em 2 horas, mais de 40 ligações. 42, nós contamos. O pessoal dizendo que tem empréstimo para ele. É mesmo? Porque ele aposentou. Gente, que coisa! Cara, mas é um negócio que... Alguma vez ele botou o celular assim no Viva a Voz. Aí o cara diz assim, alô, senhor Sérgio, aqui é do INSS. Olha, nós temos um empréstimo pro senhor aqui. Até o INSS tá querendo... Mas, é mentira, conversa fiada. É impressionante, toca sem parar. E ele diz, eu não preciso de dinheiro. Mas o dinheiro tá aqui pro senhor, sua disposição. Fica à vontade, né? 42 telefonemas, assim, 2 horas e pouco. Que coisa, não pode ver a pessoa se aposentar, que começa aí. Tem muito aproveitador nisso tudo, né? Pois é, outro dia me ligaram também. O senhor mora, tem um empréstimo que o senhor falou, mas eu tenho que pagar depois? Né? Aí não é vantagem. Aí ninguém quer, né? É isso aí, muita coisa acontecendo que até Deus duvida, mas o povo jura que viu. Zapeando com a Cidinha. Olha, o povo mandando WhatsApp aqui, mensagens, né, pro programa Cidinha Livre, pelo 98018-8880. Quem vai falar com a gente aqui agora é o Anselmo. O Anselmo da Paraíba, não é isso? Fala, Anselmo. Alô, Cidinha Livre, alô você, muito boa tarde. Eu sou ouvinte do seu programa todas as tardes. Com certeza, é um show de audiência. Aqui na minha cidade, Taperoá, na Paraíba. Que bom, um abraço para todo mundo aí da Paraíba, curtindo a Cidinha Livre, curtindo a Super Rádio Tupi. A Fabiana de Cordovil também quer zapear aqui no programa Cidinha Livre. Fala, Fabiana. Tudo bem? Tudo bom. Passando para dizer que vocês são sensacionais, vocês são fenomenais. Um beijo. Fiquei assustado, o F dela demorou. E eu não sabia o que vinha por aí, né? Mas que bom, Fabiana, que você gosta da gente aqui. E bom ter você. Você que é sensacional. Você que é fenomenal. Porque se não fossem os nossos ouvintes, nós não existiríamos, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Aliás, nossos ouvintes e telespectadores, porque esse horário nós também estamos na TV Max, no canal 25, canal 525 da NET. Todo mundo que está assistindo a gente, inclusive a Patrícia já mandou mensagem para eu olhar para a câmera, né, gente? Para que a Patrícia, que ela não precisa agora, ela pode tirar os olhos de mim um pouco. Ela não me larga, né? Não é mole, não. Agora são 1:21 no relógio da Rádio Tupi. Programa Cidinha Livre. Apresentação, Cristiano Santos. Olha aqui, meu amigo, minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, como é que estão as suas articulações? Fala sério, nesse frio, gente, olha, é impressionante como é que quem já tem tendência a ter problema com as articulações, a coisa piora, não é verdade? E como é que tá? Tá sentindo muita dor nas articulações, impedindo de se locomover? Tem gente que evita andar, mas não é preguiça, não. A pessoa até tem certa disposição, mas dói tudo. A pessoa fica ali, às vezes evita ir no banheiro, né? Evita sair pra até beber uma água, porque dói tudo, dói tudo. Mas a boa notícia é que tem solução para esses problemas nas articulações. Eu vou começar, então, ouvindo o testemunho de alguém que já está usando o produto, né, o colágeno hidrolisado da Oiti, e já sentiu a diferença, já tem mais qualidade de vida. É a Glória de Fátima da Silva, moradora de Copacabana, que vai dividir com a gente a experiência que ela teve ou que está tendo usando o colágeno hidrolisado da Oiti. Fala, Glória! Oi, pessoal. Eu me chamo Glória de Fátima e moro em Copacabana. Antigamente eu sentia muitas dores nas articulações. Conheci colágeno hidronizado, comecei a tomar. Estou numa diferença enorme. Eu não podia e nem descer escada depressa, porque era muita dor. Tomando colágeno, graças a Deus, as minhas dores passaram. Então eu aconselho quem não usou, que venha usar, porque é muito bom. Que bom, gente, como é bom ouvir o testemunho de quem está satisfeito, né? Porque realmente usou e viu a diferença aí. E o Manolo Gomes já está na linha para conversar com a gente sobre o colágeno hidrolisado da Oiti. Alô, Manolo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cristiano Santos. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Você viu, Cristiano, morar em Copacabana e não poder dar uma voltinha na beira da praia, não dá, né, meu amigo? Pois é complicado, é uma tortura, né? E foi o que eu tava falando aqui. Tem gente, ô Manolo, que às vezes fica ali, ó, evitando, segurando a urina, às vezes, para ir no banheiro. Mas não é preguiça, não. É porque quando levanta, dói tudo. Então evita sentir dor. Às vezes, para beber uma água. E ainda mais no frio, né, Cristiano? Dá uma esfriadinha, parece que a dor vai ficando mais aguda, né? Complica um pouquinho mais os movimentos. Subir escada, isso é uma coisa recorrente, as pessoas reclamam muito que tem dificuldade, às vezes no joelho tem um desgaste de cartilagem, os tendões já não correspondem mais, ficam nesse frio, eles ficam com dores ainda maior. Então é super importante as pessoas que estão acompanhando o programa fazer o uso do colágeno, porque é um produto que faz a diferença no sistema articular. Ele é uma proteína que lubrifica, hidrata, fortalece, ele vai combater o desgaste da cartilagem para não ter atrito de osso com osso, para poder fazer as atividades sem sentir dor, né, Cristiano? É verdade, isso é muito importante, até porque o colágeno também contém vitamina. Então, quando a gente faz a reposição do colágeno hidrolisado da Oiti, a gente também está repondo vitaminas no nosso organismo, né, Manolo? Isso mesmo. Olha a composição do nosso colágeno. Além de ter a proteína do colágeno, que ele é hidrolisado, né, a cartilagem animal, ele tem a vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ele tem o zinco, o selênio. Então, é um produto que você não pode comparar com qualquer outro. Por quê? É um produto diferenciado. Porque além do colágeno, tem as vitaminas, os minerais, que combatem o processo inflamatório, aquele inchaço no joelho, no tornozelo, no ombro, quem tem tendinite, bursite, gota, esporão. Use o colágeno hidrolisado, vai melhorar muito a mobilidade perdida, Cristiano. Muito bem, então vamos fazer aquela promoção especial para todo mundo ter condição de ter o colágeno também, que é qualidade de vida, Manolo. Então todo mundo tem que ter direito. Sim. 0800-888-0042. 0800-888-0042. Qual é a promoção, Manolo? Vamos fazer o seguinte, Cristiano. Vamos fazer uma promoção especial, hoje, já que você hoje está aqui no programa da Cidinha. Isso, hoje eu sou o Cidinho, vamos lá. Você é o Cidinho. A Cidinha vai ficar enciumada, mas vamos fazer o seguinte. Ligando agora, eu vou fazer colágeno junto com o Dorreu Max, que tem o colágeno tipo 2, e o Alívio Sim, que é o creme, que melhora a circulação, quem tem dormência, formigamento, espasmos musculares, muita cãibra. Comprou um kit, vai levar dois. Comprou dois, leva quatro. E olha os brindes de hoje. Eu vou mandar o cálcio com vitamina D para fortalecer os ossos. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o toque de 5 segundos. E um porta-cápsula, Cristiano. Muito bem. Então, todo mundo que ligar agora vai levar todos esses brindes. Além de levar um colágeno, compra um, leva dois. Compra dois, leva quatro. Por aí vai. 0800-888-0042. Mas tem que ligar agora, hein? 0800-888-0042. Abraço, Manolo. Abraço, querido. Boa tarde, da Tupi. Boa tarde, Rádio Tupi. Cuidar da saúde é mais fácil quando você tem um plano de saúde diferente. Na Leve Saúde, você tem acompanhamento individual com médico para chamar de seu, rede sempre perto de você e pronto-socorro em casa. Planos para quem passou dos 45 anos, sem limite de idade e com preço leve. Quer saber mais? Acesse levesaúde.com.br ou ligue 3952-3337. Leve Saúde, para um futuro mais leve, hoje. levesaúde.com.br, 3952-3337. dia em promoção nos supermercados Guanabara. Óleo de soja leve Olisa, R$ 6,99. Arroz Euronobre, 5 quilos, R$ 18,95. Feijão Preto Sanes, quilo, R$ 5,99. Carne seca PA, quilo, R$ 27,98. Alcatra Friboi, quilo, R$ 29,98. Mussarela peça ou pedaço, quilo, R$ 24,98. Azeite Gala Travigem, 400 ml, R$ 13,75. Faça suas compras. Vai lá! Arraiá Tivoli Parque, com decoração e músicas regionais, feirinha de artesanato, moda e comidas típicas. O Tivoli oferece muito mais diversão. São mais de 30 atrações ao ar livre, contando com a maior montanha-russa itinerante da América Latina, a Looping Star. Seguindo todos os protocolos sanitários, o Arraiá Tivoli Parque está no estacionamento do Via Parque Shopping na Barra. Compre seu passaporte em tivoliparque.com.br. Tivoli Parque, é tempo de viver e reviver o melhor. Junho é o mês de aniversário das drogarias Ofertão. Aproveite as super ofertas e descontos especiais em toda a linha de medicamentos. Ofertas de aniversário das drogarias Ofertão. Drogarias Ofertão, sua saúde é nossa satisfação. A vida não está fácil para ninguém, não é mesmo? Haja Calman. Calman fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Você acha nas melhores farmácias e não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento durante o seu uso. Não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. O Inter Pilares está totalmente remodelado. Uma loja incrível, cheia de ofertas para você. Venha conferir. Avenida João Ribeiro, 36. Rasgando os céus do Rio de Janeiro, a bordo do Tupicóptero, a repórter Marina Reiser. Boa tarde para você, Marina. Oi, Cristiano Santos. Pela linha vermelha, a movimentação intensa em direção ao centro da cidade, a partir da Maré até a chegada ao Caju. Pela Avenida Brasil também é grande movimentação no sentido centro, desde Bom Sucesso. Na zona sul do Rio, na Avenida Princesa Isabel, um ônibus enguiçou na pista em direção à Orla, na altura da rua Barata Ribeiro, em Copacabana. A movimentação é bastante intensa nesse trecho. Dica do dia, NexGard. Se as pulgas visitaram seu cão, NexGard chegou para ajudar. O tablete mastigável que mata pulgas e carrapatos, evitando a reinfestação. A qualquer instante, novas informações. Direto do Tupicóptero. Programa Cidinha Livre. Apresentação, Cristiano Santos. Pois é, hoje eu que tô aqui na jogada, né? É isso aí. Gente, tá frio. Tá frio aqui no Rio de Janeiro. Pra gente, então, frio aqui é um absurdo. Qualquer coisinha aqui é frio e já é motivo de tirar casaco. Né? Fica igual aquele filme do Karate Kid, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Porque, na verdade, não tá frio. Aí você bota o casaco, logo fica com calor, Igor. Porque a gente, o frio mesmo que a gente espera não tem. Típico comportamento carioca, né? Exatamente. Pingou uma chuvinha, já bota casaco, cachecol, touca. Depois tira casaco, bota casaco. Tira, igual aquele filme do Karate Kid, tira casaco, bota casaco. Não há quem aguente. Frio mesmo, gente. Frio mesmo, tá no sul do Brasil. Gente, em Santa Catarina tem cidade com clima europeu. Eu morro de inveja, porque eu adoro frio. Gostaria de estar lá, mas no momento não posso, né? Na cidade de Serra, em Santa Catarina, 7,5 graus abaixo de zero. 7,5 graus. Abaixo de zero. Em Urupema, também em Santa Catarina, mais baixo ainda, 6,5 graus, também abaixo de zero. E o Rio Grande do Sul e o Paraná também tiveram cidades com a temperatura abaixo de zero, Maurício Menezes. Você sabe que isso aí é um bom indício para o Brasil, né? Porque eu tenho uma tese que não tem petróleo, indústria, nada disso. O país só vai para frente se tiver... Os maiores países do mundo, todos eles têm neve. Tem neve. Eu falei com o presidente Bolsonaro, presidente, para com o negócio de petróleo, importa neve. Eu acho boa, tá aí, concordo contigo. O problema é chegar aqui e o sol acabar com a nossa brincadeira, né? O calor daqui derreter a neve que a gente tem. Isso aí vai ser complicado, né? Agora, uma notícia que eu fiquei, rapaz, confesso a você... Que assim, fiquei um pouco desesperançoso. né, a revista Nature, né, que é a maior revista científica do mundo, publicou agora que não existe vida em Marte. Pronto, acabou. Ninguém vai mais procurar vida em Marte. Eu fiquei, eu confesso que a minha vida tem dois momentos, antes e depois dessa notícia aqui. Eu jurava, cara, tinha vida em Marte. Eu acho que deveria ter. Vida inteligente? Inteligente. Eu conheço um país aí também que... Que jura que tem? Não tem. Não tem mesmo? A revista diz que é impossível ter vida no planeta vermelho, porque lá não tem água. E aí é óbvio, né? Não tem água, não tem nada, né? Pois é. Mas tem muito lugar aqui no Rio também que não tem água e o pessoal vive. A crise hídrica tá aí, que não deixa mentir, né? E o pessoal vive lá, ô Maurício? Com geosmina e tudo. É, eu juro que vi. Eu juro que é verdade. Tá aí. Mas olha... Pois é, Marciano. Aqui quem fala é... E a notícia, Marciano, é que não existe ser humano aí do outro lado, é só Marciano mesmo. Mas eu fiquei realmente, sabe aquela notícia que te dá um pouco de... Eu tinha esperança que, sei lá em que eu tinha esperança, mas já que aqui não se tem mais esperança, minha esperança era que tivesse vindo em Marte, né? Mas não tem, acabou, dá pra levar água pra lá, não? Mas já não tem aqui, né, Almoço? De vez em quando você vê algumas pessoas fazendo certas coisas, que assim, não existe vida inteligente em certas áreas do planeta Terra. É, não tem. Tem gente que acha que a Terra é plana, né? É, e não é? Calma aí. Para tudo, porque eu tô tendo muita informação nesse programa. Para tudo. Vamos falar da seleção brasileira, que, aliás, vive um momento diferente, né? Cada coisa que acontece com a seleção brasileira. Agora bateu lá na Granja Comari, né, em Teresópolis, um oficial de justiça para entregar uma intimação ao jogador Richarlison. Aliás, é um dos melhores jogadores, não é? Marro no Richarlison. Uma micharia. O Richarlison vai ter que pagar 20 milhões de reais a um ex-agente. 20 milhões de reais, sei lá, apareceu essa causa aí na mão do Richarlison, e ele disse que vai contestar a cobrança, Maurício Menezes. Vamos ver, né? 20 milhões, é, esse, parece que esse caso aí, eu tô lembrado mais ou menos disso, é um camarada que foi agente do Richarlison, quando ele foi vendido pra Inglaterra, e o cara tá cobrando uma taxa dele. Aliás, o Richarlison é uma personalidade espetacular, né? Um cara maravilhoso, né? Ele tem no Espírito Santo, ele tem um grupo lá que ele ajuda e tal. Sim, entendeu? Sim. Sempre que ele vem da Inglaterra, ele vai no Espírito Santo, ele procura os ex-amigos dele lá que estão envolvidos com droga e tal. Ele é um cara sensacional. Além de ser um jogador impressionante, um dos melhores, né, da seleção brasileira. Agora, gente, olha aqui, uma pesquisa feita pelo IPEC, o Instituto de Pesquisa, que substitui o Ibope, né, substituiu o Ibope, chegou à seguinte conclusão. 34% dos que votaram no presidente Bolsonaro não vão votar de novo. 34% falaram, não, calma aí, posso errar uma vez, mas duas vezes não, né? Então, 34% falaram, não voto mais. 25% dos eleitores do Bolsonaro agora vão votar no Lula. É, cara, os caras apontam, a coisa é louca. Falaram, não vou votar no Bolsonaro, agora vou votar no Lula. Pra dar o troco, pra pagar. Só que aí 59%... Não vou votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Até aí, eu acho que tem que existir esse grupo que eu me enquadro. Eu me enquadro nesse 59%. Só tem uma questão, Maurício Menezes e Igor. Uma questão. Quem não vai votar no Lula e não vai votar no Bolsonaro não sabe quem vai votar. Vota em mim. Tá bom, pronto. Eu apoio. Porque tem que aparecer alguém, né, uma terceira candidatura capaz de ganhar a eleição. E com isso eu fico mais decepcionado ainda, porque eu achei que viria de Marte. O Cabo Daciolo vem como candidato? Glória a Deus. Eu não sei se ele vem. Agora tá aí o problema. O que será desses 59% que não vão votar nem no Lula nem no Bolsonaro? Não tem ninguém pra votar. Não tem mais vida em Marte. Luciano Huck desistiu. Desistiu? Quem mais? Não, acho que sei lá. Datena. Porra, Faustão tá aí desempregado. Falar nisso, o Datena, tu falou do Datena, rapaz. Foi condenado duas vezes pela Justiça de São Paulo. O Zé Luiz da Atena, por denúncias feitas no programa dele. Né? Fazer programa ao vivo não é fácil, não. Não é fácil, não. Né? Tem que ter muito cuidado no que vai falar, porque as coisas acabam escapando. Às vezes o que a gente pensa, você tem que arrumar. Não que você vai ser falso e dizer isso, só o que as pessoas querem ouvir, mas você tem que arrumar o que você vai falar. Né? E às vezes o cara ali no improviso acaba falando besteira e aí pronto, né? E o pessoal, tu deixa o microfone aberto pelo Gustavo ali? Acabou. Tira a rádio do ar. Acabou. Se o Gustavo ficar com o microfone aberto, acabou. Uma vez, o Zé Luiz da Atena denunciou uma enfermeira, disse que a profissional mandava o pessoal que testou positivo continuar trabalhando. Na outra vez, ele falou que uma escola profissionalizante cobrava e não prestava serviços. As duas condenações são de R$53 mil. Ele é sem noção mesmo. Eu tive um problema aí, certa feita e tal, não sei o quê. Rapaz, ele zombou de mim, botou meu jingle pra tocar no programa e ficou dançando e tudo mais e tal. Pá, ele é sem noção. Babacão, babacão, babacão. É disso que eu tô falando, mano. Babacão, babacão, babacão. Agora, 1h37 no relógio da Rádio Tupi. Olha aqui, você já ouviu falar que de graça até injeção na testa? Pois é, gente. Só que tem gente, né, que tá pagando e muito caro para levar injeção na testa. Olha, e eu imagino que dói. Nunca levei, não, mas imagino que o negócio não é bom. Só que eu tô falando é do Botox, né? Que o pessoal... gente, a idade vai passando e as expressões vão chegando. Isso aí é muito natural. É natural e é bom que a idade passe, né? Porque se você tá envelhecendo, quer dizer que você tá vivo, graças a Deus. Agora, o importante é como é que você vai envelhecer. De forma saudável e, claro, deixar sempre o seu rosto ali durinho e tal. Só que esse Botox aí dessa injeção deixa o rosto duro, mas sem expressão. Já viu aquilo? Tu abre a mão, fecha a boca. O negócio aí é impressionante. Você levanta a sobrancelha, o nariz vai junto. É uma coisa terrível. Só que olha aqui, se eu disser pra você que dá pra rejuvenescer sua pele sem injeção, de um jeito saudável e sem deixar você igual um boneco de biscuit, você acredita? Pois é, quem vai conversar com a gente agora é o Vinícius Costa. Boa tarde pra você, Vinícius. É isso aí, boa tarde, Cristiano. Uma boa tarde a toda a família Tupi. Olha, e esse produto trata-se do Harmonique, né? Que é um creme facial hoje sem igual no mercado. Rejuvenescimento em minutos. Pra você ter uma ideia, ele foi premiado na Alemanha, Cristiano. Olha. E traz realmente esse equilíbrio, traz mais firmeza à pele. Deixa ela bem lisinha, bem firme, bem saudável, elimina flacidez, linhas de expressões, até cicatrizes e marcas de queimadura ele atua. E por isso que é incrível, viu, Cristiano? Pois é, rapaz. E não é verdade, tem gente que arrisca demais com a própria vida, com a própria pele, sai aplicando qualquer produto, não sabe de onde é que vem, fica na mão de profissionais que na verdade nem são profissionais, né? Não são profissionais, se passam por profissionais, arriscando tudo. Mas olha aqui, gente, o Harmonique é o produto que você precisa conhecer. Ele vai cuidar de você, vai fazer você envelhecer de uma forma saudável e bonito pra caramba, né, ô Vinícius? Exatamente, eu tenho amigos, conhecidos, próximos, que optaram por essa opção que você comentou, e hoje é o que você falou, aperta a mão, a sobrancelha levanta. É disso que eu tô hoje falando. Hoje a gente pode ter um produto que você vai aplicar duas vezes ao dia, que é o diurno, né, que é um creme que age diariamente na redução de rugas, na proteção da pele, e o noturno, que vai fazer a renovação celular adequada. Então o Harmonique, ele é rico em óleos essenciais, ácido hialurônico, retinol e vários outros princípios ativos para trazer todos os benefícios para você, amigo ouvinte, que quer eliminar essas marcas de expressão, rugas e manchas da pele. Mas tem que ligar, é 0800-721-8546, o telefone da saúde, o telefone da autoestima, viu, Cristiano? Então todo mundo ligando agora para garantir o seu Harmonique. 0800-721-8546. 0800-721-8546. Esse aqui eu garanto. Esse aqui faz efeito mesmo e não tem efeito colateral. E tem promoção aí, né, ô meu querido Vinícius? Exatamente, está direto da central aqui de atendimento para dar, liberar para você, amigo ouvinte, 40% de desconto. Isso mesmo, 40% de desconto e você vai levar Harmonique dia e Harmonique noite. Mas tem que aproveitar e ligar, ó, 0800-721-8546. Repetindo, ó, 0800-721-8546, meu caro Cristiano. Valeu, Vinícius. Abraço pra você, todo mundo ligando agora e garantindo já o seu Harmonique. 0800-721-8546. Boa tarde, Tupi. Boa tarde, Rádio Tupi. Mega Saldão Telerio. Aqui tem preço baixo de verdade. Confira. Televisor CEP 32 polegadas LED HD Smart de R$1.799 por R$1.499. E você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão. E tem mais. Nesta quarta-feira, a equipe de promoção da Tupi vai estar na loja da Telerio de Bom Sucesso, na Praça das Nações 394, a partir das 10h30 da manhã, com uma ação especial para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes da Tupi e da Telerio, porque a Telerio é do Rio. Nesta quarta, a Tupi comanda o futebol. Campeonato Brasileiro. 4 da tarde no Raulino de Oliveira, Fluminense e Atlético Paranaense. A Tupi narra com o locutor de todas as torcidas. Evaldo José. 7 da noite na Serrinha, Vasco e Goiás. A transmissão é do locutor fenômeno do rádio. José Carlos Araújo. Análise do comentarista de 12 Copas do Mundo. 9:30 da noite no Raulino de Oliveira, Botafogo e Vitória. É com o locutor da massa. Comentários do que tem a mãe. Zé o Aranha. Nesta quarta, futebol é na Rádio Líder do Rio. Economia urgente. Ofertas arrasadoras é só na Rede Economia. Aproveite as promoções de sexta a terça. Uma lavagem perfeita 1,612,98. Amaciante Comfort 1,809,98. Arroz carreteiro 5 quilos 19,95. Feijão carreteiro 1,699. Antártica Latam 473 ml 3,39. Salsicha Beef Puff quilo 4,99. Linguiça calabresa quilo 16,98. Alcatra peça inteira quilo 29,98. Oferta mais economia. Uma lavagem perfeita 1,612,98. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Beba com moderação. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com seu corretor. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa, é mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Verisure. Protegemos o que realmente importa. As ofertas para todos os momentos estão aqui. Até quarta. Carré suíno congelado quilo 13,85. Leite UHT Glória Omodan 1 litro 3,89. Nescau 2.0 lata 400 gramas 4,99. Café Melita 500 gramas 9,98. Feijão preto Gibi ou Malu 1 quilo 5,98. Ovos brancos com 30 unidades 11,50. Terça e quarta tem super feira. Vem! Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Supermercado Zona Sul, cariocas de coração. Agora na Tijuca, você tem frete grátis nas compras acima de R$300. Peça pelo site www.zonasul.com.br. Toda a tradição e qualidade dos melhores produtos que você já conhece e confia. Agora no conforto da sua casa, com frete grátis. Oferta válida para os bairros Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Andaraí. Peça pelo site zonasul.com.br. Supermercado Zona Sul, cariocas de coração. Lavar as mãos, tomar banho, cozinhar, tudo isso é básico. Mas milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de água e esgoto. O BNDES sabe a importância do saneamento. Por isso, estamos unindo esforços com parceiros para estruturar e financiar projetos para mudar essa realidade. Porque saneamento é básico. E se é básico, todo mundo tem que ter. Acesse básico.bnds.gov.br e saiba mais. Super Rádio Tupi. Agora 1h46 no relógio da Rádio Tupi. Você que tá ligando o rádio agora procurando a Cidinha, né? Tá todo mundo procurando a Cidinha. Pois é, saudade da Cidinha nesse horário, todo mundo acostumado, né? Você tá aqui com o amigo e irmão Cristiano Santos, que a Cidinha hoje não se sentiu muito bem, teve uma crise de labirintite, mas Já tá tudo sob controle, graças a Deus. Logo, logo estará de volta, muito provavelmente amanhã, tá bom? Para que a gente possa ficar feliz aqui na companhia da Cidinha. Antes de vir pro Cidinha na jogada aqui, deixa eu mandar um abraço, né, para o ouvinte Winnie Dias, da Vila Isabel, fazendo aniversário hoje, né? Também o senhor Nivaldo, Dona Valéria e o Werner, ou Werner, não sei, porque importado. Aí daqui a pouco, meu, né, Maurício? Chamei a revista de Nature, mas é, como é que é? Nature, né? É, eu chamei de Nature, eu sou assim. E hoje, gente, eu queria, se eu pudesse, eu ia fazer desse dia feriado, que é um dia muito, muito especial pra mim. Hoje é aniversário do meu filho, Miguel. Miguel é um garoto muito especial. Não é porque eu sou pai, né? Todo pai, eu acho que falaria isso, mas realmente esse é a opinião da mãe dele, a Aline também, a irmã dele, a minha filha Thalita, é um garoto diferente, fazendo 15 anos hoje, e eu dou graças a Deus por ser pai do Miguel. Cara, que orgulho que eu tenho de ser pai do Miguel, é um garoto realmente muito especial, sonha em ser aviador, ô Igor, né? Ele quer ser aviador e eu vou fazer de tudo para que ele chegue lá. Você, né? Quando conheceu o Miguel Marques aqui da rádio, você não teve vontade de trocar o nome do garoto, não? Eu até pensei um pouco, mas já tinha tanto tempo que eu deixei. Meu filho, papai te ama, parabéns, tudo de muito bom para você, te amo. São meus vizinhos, hein? Tô de olho, hein, Miguel? Meus vizinhos, é isso aí, lá na freguesia. Olha aqui, vamos falar, gente, eu fico vendo ali, o pessoal tá ensandecido ali nessa CPI, que cada dia é igual aquela propaganda que tinha, cada mergulho é um flash, né? CPI da Covid tá pegando fogo, gente. Agora o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, está pedindo para depor. Ele quer falar, né, quer se expor, quer dizer que ele quer ser interrogado, só que o pessoal está dizendo aí que é para livrar a cara do presidente Bolsonaro, no caso dessas vacinas superfaturadas. E hoje surgiu um outro rolo, é rolo em cima de rolo, gente, quanto mais se fala nessa CPI, é pacotes de rolo que eles vão abrindo, né? O deputado tem um advogado que trabalha para uma empresa chinesa, e aí ele foi fotografado no Palácio do Planalto. O que ele disse? Disse que não estava lá representando a empresa da vacina, não, mas sim estava representando a OAB numa solenidade. Até aí todo mundo dá. Então, já que é assim, tudo bem, tranquilo e tal. Só que, gente, a minha vozinha dizia o seguinte: a mentira, ela tem pernas curtas, né? Ainda mais quando você fala assim, para todo mundo ouvir. Tem uma hora que a mentira, ela é descoberta logo. Veio ninguém mais, ninguém menos que o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, e falando aqui, que conversa é essa? Que isso? Quando foi que ele esteve aqui representando a OAB numa solenidade? Nunca, Maurício. É mentira em cima de mentira. E gozado que fala isso como se ninguém fosse descobrir. Pois não, é. Eu estava lá representando a OAB. Aí o presidente falou assim: não lembro disso, não. Nunca aconteceu. Se você foi, não me contaram. Enquanto isso, a Universidade de Oxford desmentiu, gente, como o povo mente, né? Todo mundo tem que vir para desmentir, que tem aprovado o uso da ivermectina para combater a Covid. Quem falou dessa aprovação, sabe quem foi? Quem? Presidente Jair Bolsonaro. Ah. Eu não gosto, não. Eu não me enganasse, não. A universidade informou que não tem nenhum estudo concluído sobre isso. Tá ok? Não tem. Entenda de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Olha aqui, gente, deixa eu falar de um produto que eu sou apaixonado, é o Liquiflora. Quem me conhece, né, todos os horários que eu passo, tô sempre falando do Liquiflora, porque é um produto que eu realmente uso todos os dias, depois do almoço, tomo 5ml, depois do jantar, 5ml também, e como me faz bem. Aí passei pra minha mãe, que tá usando também, gente, a minha mãe tá maravilhada, não fica mais sem o Liquiflora, que além de atuar em ajuda na perda de peso, como nos conta agora o nosso ouvinte Paulo César, do Irajá. Fala, Paulo César. Eu comecei, né, já tava fazendo a dieta, né, uhum, fazendo controle com o endocrinologista, né, e aí eu comprei os produtos, vocês realmente tá, né, tá toda aquela questão da limpeza, né, igual dá muita vontade no banheiro, né, uhum, mas é assim mesmo, né, conforme a limpeza do intestino, né, nem sei se eu tô me expressando corretamente, se é assim mesmo que vocês falam, né, é isso, mas realmente tá dando resultado, né, e tem roupa que já não tava conseguindo vestir, né, e eu já tô conseguindo vestir, uma roupa minha que não tava servindo, né, devido a excesso de peso, já tô conseguindo usar. Olha só que coisa boa, né? Você fez uma faxina no seu organismo e ainda está recuperando as roupas que de repente você teria que doar, comprar outra, já vai economizar, né? O Rubens Marques está na linha já para falar com a gente, tá? Boa tarde para você, meu amigo Rubens. Boa tarde a todos os ouvintes. Gente, olha só, o Cristiano Santos, você não precisava nem de entrar no ar. É. O Cristiano Santos é usuário desse produto, já tem nem uns 8 anos, né, Cristiano? É, muito tempo, porque ele se chamava Limpeza Vital, né? E depois se tornou o Liquid Flora muito melhor. Eu lembro quando você mandava mensagem pra mim, ó, cara, eu preciso desse negócio aí, minha família precisa. Isso aí. Aí você pedia, a gente mandava pra lá, eu disse, não, tá todo mundo bem. Verdade. A mãe da Patrícia, não sei se é a mãe da Patrícia. Sim, sim, a mãe da Patrícia. Rapaz, é a melhor coisa que tem pra ela também. Uhum. Deixa eu te explicar, ele falou uma coisa que agora tá vestindo a calça. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o Liquid Flora, ele tira a retenção de líquido, ele desincha. Automaticamente ele tira as fezes que estão grudadas no intestino. Uhum. Por isso que muita gente tem a sensação de esvaziamento e a sensação de que perdeu peso. Na verdade, ele perdeu líquido, né? Uhum. E a quantidade de fezes. Isso é muito importante. Só que a nossa questão hoje de você usar o Liquid Flora é mais para poder limpar o seu sangue. Uhum. Aí você acha que isso é uma coisa simples? Um sangue impuro, você está completamente doente. Um sangue com muita acidez, você está completamente, futuramente, sensível até sofrer um câncer. Uhum. O nosso sangue ele tem que ser mais alcalino para neutro. Sim. Do que ácido, porque o sangue ácido fica suscetível a várias doenças. Então, olha só, ele vai tirar gordura, açúcar, sal, corante, conservante. Então, você, por exemplo, que é hipertenso, tem um excesso de sódio, ele vai limpar. Você que é diabético, com excesso de açúcar, ele vai tirar. Tá? Você, por exemplo, que tem esteatose hepática, gordura no fígado, porque bebe ou não porque não bebe, às vezes toma muito refrigerante, né, e tem essa gordura no fígado. E o próprio fígado está produzindo isso. É verdade. Então, você usando o Liquid Flora, você está limpando, Cristiano. É isso aí. E eu quero que todo mundo tenha em casa, o Rubens, o Liquid Flora, para saber que o que a gente fala é realmente verdade, para ter mais qualidade de vida. Vamos fazer uma promoção assim para ninguém ficar de fora, ô Rubens. Bom, eu quero dar um brinde hoje, porque eu sei que combina demais com o Liquid Flora, que é o ômega 3. Ômega 3, Sempre falei isso com o Cristiano. Ômega 3, com ele, é bom para o coração, para o cérebro, para quem tem colesterol alto. Olha só, você vai comprar o kit do Liquid Flora. Monta o seu kit. Uhum. Ah, eu quero 3 Liquid Flora, vai levar 6. Ah, eu quero 4, vai levar 8. Você monta o seu kit. Ah, mas eu quero o Liquid Flora com colágeno, com ele fora. Não tem problema. Nós vamos dividir de 10 vezes no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Você vai ganhar um ômega 3 e mais um presente surpresa. Não briga comigo, não, os outros locutores, tá, gente? Então, anota agora, porque quero todo o Rio de Janeiro ligando para aproveitar a chance do Liquid Flora. É no 0800-888-0042. 0800-888-0042. Só lembra uma coisa, você só vai ter certeza do que eu estou falando quando você comprar e começar a usar o Liquid Flora. É verdade, tem que usar. Vamos lá, todo mundo ligando agora, você vai ter muito mais qualidade de vida. 0800-888-0042, garanta o seu Liquid Flora. 0800-888-0042, abraço Rubens Marques. Ofertas para todos os momentos estão aqui. Até quarta. Carré suíno congelado quilo 13,85. Leite UHT Glória Ogodan 1 litro 3,89. Nescau 2.0 lata 400 gramas 4,99. Café Melita 500 gramas 9,98. Feijão preto Gibi ou Malu 1 quilo 5,98. Ovos brancos com 30 unidades 11,50. Terça e quarta tem superfeira. Vem. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de 2 vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil, com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica. A Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Netim, a música não para. Agora no Tim Pré-Top você tem Deezergo grátis. São milhões de músicas sem anúncios e sem descontar da sua internet. É Tim Pré-Top, mas pode chamar de Tim Pré-Rock, ou Tim Pré-Funk, ou até Tim Pré-Sertanejo. E você ainda tem 8 GB e WhatsApp por R$15 por 15 dias pra curtir muito. Quem compara, vem pra Tim. Partiu! Decidiu economizar? No Costa Azul tem mais comodidade e descontos pra você. Entre pro clube e dê um match nas ofertas. Nesta segunda e terça, leite Aurora 1 litro, 3,98 pau a 100 kg, 26,90. Café Pilão 10,89. Alho a granel, quilo 16,89. Óleo soia 7,59. Carne seca dianteira, quilo 33,90. Quali 500 gramas 6,89. Site salgado, quilo 29,90. Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com seu corretor. Super Rádio Tupi. Programa Cidinha Livre. Apresentação: Cristiano Santos. Quando fala o coração. A carta da Cidinha hoje vai para a cientista Sarah Gilbert. Há muitos anos que o mundo se acostumou a ver cenas memoráveis na quadra de tênis de Wimbledon. O espaço está para o tênis como o Maracanã está para o futebol. E não seria diferente agora, com a apresentação de Djokovic e Jack Draper, dois astros do esporte. O locutor do evento anunciou que a senhora, doutora Sarah Gilbert, estava lá, no meio da multidão. Todos foram tomados de surpresa. Estava ali, anônima, a senhora, cientista que liderou as pesquisas que levaram à descoberta da vacina AstraZeneca. Passados os segundos necessários para o público assimilar a informação, começaram os aplausos. Depois, alguém levantou e poucos segundos, todos estavam de pé, aplaudindo a senhora, que não escondia a surpresa e a modéstia. Nem a senhora esperava por aquilo, né? Todos de pé, emocionados, agradecidos. Quantos ali não tiveram um parente salvo pela vacina da senhora? Quantos ali só puderam ir a Wimbledon porque a senhora trabalhou horas e horas a fio, anônima, para salvar vidas? E o locutor pediu que os aplausos fossem estendidos também aos médicos e funcionários do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, que corresponde aqui ao nosso SUS. Que cena! Que cena, doutora Sarah Gilbert! O reconhecimento do povo aos cientistas, o reconhecimento dos ingleses aos benfeitores, aos seus verdadeiros heróis. Aqueles aplausos representam o máximo da civilização, o máximo da educação, da gratidão. Obrigado, doutora Sarah. Obrigado porque nós, brasileiros, também aproveitamos a vacina da senhora. Obrigado mesmo, de coração. E hoje, eu sou porta-voz do que a Cidinha Campos quer dizer quando fala o coração. Duas horas em ponto, gente. Nós vamos dar uma pausa aqui no programa Cidinha Livre para oração à Nossa Senhora com o querido Pedro Augusto. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Cidinha Livre no seu rádio e tem mais Cidinha na jogada. Tem também os troféus sem noção. O troféu sem noção também tem o sem noção. Como é que tem mais aí? Tem o sem noção e tem o outro cara também, né? Tem o troféu sem noção, tem o babacão. O babacão, é dele que eu tô falando. Daqui a pouco também. E claro, o quadro Como Vai Você, hoje com Oscar Schmidt, a lenda do basquete brasileiro, vai conversar com a gente. Então já, Cidinha Livre estará de volta. Espera aí. Oração à Nossa Senhora Aparecida. Oferecimento, Marcelo Manhãs, assessoria previdenciária, o melhor amigo dos aposentados e pensionistas.